Eu vou chorar, meu bem. Não chora. Eu vou embora. Sem mais demora. Está na hora. Com teu aurora. Imploro a Nossa Senhora. No Lago da Glória. Vou dar por fora. E é agora. Eu não bato que sou bastante desordeiro. E pegando no pandeiro, o povo daí não sai. E o pandeiro sendo mesmo bem batido. Pai, mulher, deixa marido, filho, estranhar o pai. Eu vou chorar, meu bem. Não chora. Eu vou embora. Sem mais demora. Está na hora. Com teu aurora. Imploro a Nossa Senhora. No Lago da Glória. Vou dar por fora. E é agora. Eu vou chorar, meu bem. Não chora. Eu vou embora. Sem mais demora. Está na hora. Com teu aurora. Imploro a Nossa Senhora. No Lago da Glória. Vou dar por fora. E é agora. Mulher comigo, seja lá conforme for. Nem que seja uma flor, tem que se acostumar. Meu tratamento eu acho que é um colosso. Uma surra no almoço, outra surra no jantar. Eu vou chorar, meu bem. Não chora. Eu vou embora. Sem mais demora. Está na hora. Com teu aurora. Imploro a Nossa Senhora. No Lago da Glória. Vou dar por fora. E é agora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou.